Controle Salvador, muito boa noite. Tripe 5218, ciente da Zulu, autorizado, descida até o 110. Tripe 5218, boa noite. Acione identificação, desça para 4000 país, que legal na 013. Já presente, autorizado, direto Duna. Ciente, 4000 pés, direto Duna, Tripe 5218, grato, senhorita. Chegada à mar, reporte estabilizado da LF, no 013. Confirma, atitude? Autorizado, reserva, mar, 2000 pés. 2000 pés, vamos para aqui, né? 5218, desça para 2000 pés, não tem condições de empregar high speed para facilitar nosso trabalho? Ciente, descendo para 2000 pés, empregando high speed 240 de indicada, 35218. Salvador, Sam 3197, irá iniciar a corrida de decolagem. Sam 3197. Torre 224 estabilizado, avistando. Torre 1862 em Pouso. Muitíssimo obrigado, bom feriado a todos. Aumente. Juno 97, decolada Juno 6, sistema controle 120, décima 8, boa noite. 120, décima 8, até 3197, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, check 3, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 grau 079. Afirmativo, baixou e travou, livre pouso na 10, passarei 2224. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197, Dael Leder. 97, contato a reglagem, suba e mantenha 380, Dael. Sobe, mantém nível 380, TAM 3197. Pô, controle, Salvador, Antena 3197, pode voar direto da El? Sim. Bom, obrigado. Trip 5218 está autorizado nessa proa a interceptar o lote? Não só interceptar, como completar também 5218, 2000 pés, ajuste 103, resposta estabilizada. Ciente, grato. Sono 776 para nos ajudar no nosso sequenciamento, 210 de indicada. Reduzindo para 210, 776. Passarei 2224 no solo 20, Oliva direito, chame solo 121, decimal 9. Direito 219, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, passarei 2224 no grupo. Passarei do 224, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, gate 612. Alfa Juliette, gate 612. Me confirmar novamente o pátio, senhor. Alfa Juliette, gate 612 do pátio 1. Pátio 1, senhor. Desculpe voltar a falar, passarelo, não tinha falado que seria o pátio 3 pra gente aqui, então a gente vai pra meia dúzia do gate, o passarelo. É isso que eu tava até questionando com um colega aqui, de fato, como é em branco 45, a gente sabe que geralmente fica no pátio 3, tô até errado aqui, que é pátio 3, ok? Meia dúzia de pátio 3. Meia dúzia é pátio 3, sim. 8, está estabilizando no lock, está visual com o campo já. Copiado, complete a aproximação, aguarde transferência, 5218. Direto. Agora, junta infra-era mesmo informa que é isso mesmo. É o gate 6 dúzia do pátio 1. 6 dúzia do pátio 1, obrigado. Torre 18612, boa noite, bom pouso. 18612, obrigado, bom feriado, 35218. Obrigado. 317, Centro Recife, 1251, alternativa 13325. 1251, 133, decimal 25, 13197, boa noite. 10 vento, 10 graus, 079. Livre pouso, 5218. Por favor, reporte baixado e travado. Reportarei, senhora. Tá de ativo autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, tá de certo. A 3603, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola pista no zero, curva à direita, saída Arbo, Elepa, Ampezulu 21. Controle 120, decimal 8, código transponder 5033. Comprei o que a gente fez o nome da sede Arbo, é isso? É isso aí, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbo Elepa. Ok, então está autorizado nível 340, decola da 10 curva à direita, a saída Arco, com transição Elefa, 12080 controle, 5033, da 3303. Sabe aquela antiga Gole, é a mesma radial, só mudou o nome aí. Ah, tá ok, obrigado. Nada. Estabilizou o final do X-Ray, Gono 776. Torre 1862, é bom pouso. 286, obrigado amigo. Toro, boa noite, Gono 776, duas milhas para externo, baixar travado. Gono 776, boa noite, continue aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando, 76. 521 no 6, no solo aos 28, liga direita, chame solo. 1021 no decimal 9. Direita chamará 121 no 9, 521 no 8, grapo. Muito boa noite, Tripe 5218, livrou, não sei, escuta. Tripe 5218, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette para remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 5218. Salvador, gol no meio, no 3, boa noite, gente da Alfa para Brasília. Ontem para o solo? É o gol no meio, no 3, gente da Alfa para Brasília. Autorizado Brasília, nível 360, decola pistola 0, curva direita, saída Arbo, Elefo, Pesulu no 7, controle 120, decimal 8, código 5037. Ajuste é 1013 e reportagem estabilizada, aliás. Beleza. 13, TAC 2000, 140, 70. 1013. Correto, neste estacionamento táxi. Chamará. Paulo Salvador, gol no 776, livrou no 6 escuta. Gol no 776, táxi via Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, gate 4, igual no 77. Zero azul, pode voar em táxi, se tiver condições. Afirmativo, voando em táxi, 2013 azul 40, certo. Salvador, boa noite, Altan 3662, está descendo com 1,50 na chegada Mare. A 3662, 2000 pés, chegada Mare, ajuste no 013, pro ETAP, reposta avisada LS. Direto ETAP, descendo para 2000, ajustado 1013, está 3662. Para o táxi, dan 3603, tem 174 no BOB, até no Galeão, com 4 horas de autonomia. 24 horas, Galeão 174, autorizado para seguir o táxi via pátio principal, Índia Alfa, ponto espera, torre 198, acima 62. Índia Alfa, ponto espera, 2-3-3-3. Salvador, muito boa noite, TAM 3603, aproximado do ponto zero da 10, pronto. TAM 3603, boa noite, a linha, e decola pista 10, vento 110 graus.